Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início a mais uma emissão do nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 23 de janeiro. É o terceiro domingo do tempo comum. Conto hoje com a participação do seu padre António Loureiro, que se junta à nossa emissão via Zoom. Senhor padre, muito bom dia. Obrigada por estar conosco com a Rádio Boa Nova em mais esta emissão das Palavras de Esperança. Bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto poder refletir sobre a Palavra de Deus. Hoje fazemos de modo um bocadinho particular, estamos por Zoom. Esperemos que consigamos comunicar bem com todos os nossos ouvintes. Pelo menos está chegado em perfeitas condições aqui ao estúdio da Rádio Boa Nova, certamente também aos nossos ouvintes que nos acompanham, quer através da rádio, quer através da emissão online em radiobonova.sa.pt ou também através do nosso Facebook, onde é possível cada um acompanhar o nosso programa das Palavras de Esperança em formato de vídeo. A seu padre António Loureiro, antes de olharmos então para a liturgia do próximo domingo, temos aqui algumas considerações a fazer. Nomeadamente, queremos falar sobre as jornadas do clero, o sonho de uma igreja sinodal. O que nos pode avançar sobre este tema? Pronto, pois foi esta semana tivemos em Coimbra as jornadas anuais de formação do clero, também aberta a leigos, muitos leigos participaram, acabou por ser um momento muito participativo e muito interessante. Tivemos vários oradores que nos ajudaram a refletir sobre a realidade da Igreja Sinodal. O Papa Francisco quer fazer um sínodo sobre a Igreja Sinodal, quer dizer, sobre o modo de ser Igreja. A Igreja Sinodal está a dizer que somos um povo em caminho, estamos uns com os outros, todos são importantes, ainda que com diferentes funções. Então o objetivo é esse, é justamente fazer caminho com uns com os outros. Então tivemos a refletir um pouquinho sobre os fundamentos bíblicos, sobre a experiência do passado e sobretudo também sobre novos horizontes que somos chamados a viver. O desafio é que efetivamente na Igreja todos tenham lugar, todos sejam importantes, todos possam colaborar e não só pedir. A gente às vezes vai à Igreja para pedir, para receber. A Igreja Sinodal quer dizer que estamos todos em caminho e todos somos chamados a dar e a receber também, mas há uma dimensão de colaboração, de importância que todos devem ter. Então, olha, foi um momento muito, muito interessante em que pudemos refletir sobre esta necessidade de caminharmos uns com os outros, de saber escutar. Dizia, a Igreja Sinodal começa pela escuta. Portanto, ouvimos falar muitas vezes no sínodo, portanto, é esta agregação de esforços, é esta união de todos. Exato, o sínodo dos bispos é um momento em que os bispos do mundo inteiro se unem e refletem conjuntamente sobre um tema. Muito bem. Sobre a família, sobre o sacerdócio, sobre o que foi. E agora o Papa quer envolver toda a Igreja nesta reflexão. Uhum. E por isso esta Igreja sinodal, em que todos são importantes. E esse foi também um desejo, e também importante para os padres. Aliás, disse uma coisa muito interessante. Às vezes há padres que são clericalistas, em vez de sinodais, mas também há leigos que são clericalistas. Portanto, o seu padre tem que dizer, eu não tenho nada a dizer, o seu padre que sabe. E a proposta é, não, que todos possamos dar a nossa opinião e a nossa colaboração. Portanto, isso é o ser clericalista. É remeter só para o santo padre. O padre que diz, o padre que faz. Às vezes há padres que são assim, não dão porta aos leigos. E outra vez os leigos também se demitem, ou não se querem interessar, não se querem comprometer. Então, olha, estamos num tempo em que todos somos chamados a colaborar uns com os outros. Ainda depois também se dissesse que, no fundo, depois há uma decisão, também importante, e que essa toca ao padre pela sua responsabilidade. Mas é preciso saber escutar, apoiar e deixar-se conduzir por essa opinião que tende a ser da comunidade ou das pessoas que opinam e que estão empenhadas, que se querem comprometer. E é isso que temos que fazer. Por exemplo, na catequese temos muito essa experiência, porque a catequese tem esta dimensão sinodal, neste sentido, em que são os catequistas, são os coordenadores, tomam muitas iniciativas, o padre apoia, acolhe e ainda bem que isso acontece. Isso também facilita um bocadinho, não é? A vida do seu padre. Um bocadinho não. Bastante. Um bocadão. E assim todos juntos sentimos que pode fazer algo importante. Se um quer fazer tudo sozinho, não dá. E não se cria espírito de coração, nem de fraternidade. Então penso, tal como nas nossas vidas, não é? É importante que haja esta partilha de, entre todos. Dá passo ao outro, é muito importante em todas as dimensões da vida. A equipa funciona tudo melhor, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Seu padre, falamos também, já falámos sobre isso no programa anterior, da peregrinação do símbolo do Cotjolita pelo Conselho de Oliveira do Hospital, esta peregrinação que começa já neste domingo, em Travanca de Lagos. Exatamente, vai ser a primeira paróquia que vai receber o símbolo. O símbolo, no fundo, quer dizer, é que estamos, as jornadas estão aí mais perto. Parece que não, mas é já para o ano. É verdade. Ano passado falávamos em 2023, parecia que era muito longe, não é? Mas já estamos em 2022. É um bocadinho, portanto, é a necessidade de nos envolvermos, de cativar os jovens. Às vezes os tempos não são muito favoráveis, como a questão agora do Covid que volta a atacar forte, né? Parece que temos um recorde de infecções a nível nacional, também aqui no nosso concelho tem havido muitos casos, mas pronto, vamos procurar que isto não seja, sejamos um bocadinho rigorosos nos cuidados a ter, e esperemos que proximamente possamos retomar com muito dinamismo e muita força todas as atividades da pastoral juvenil e da preparação para as jornadas. Muito bem, portanto, começa neste domingo esta peregrinação. Seu Padre, falamos também da festa da palavra da catequese. Este domingo é o domingo da palavra. Exatamente, o Papa Francisco quis que o terceiro domingo do tempo comum fosse um domingo dedicado à palavra de Deus. Portanto, dar importância à palavra. E justamente também nas nossas paróquias, na catequese, no quarto ano, há um momento que é a festa da palavra, em que se entrega à Bíblia. Então escolhemos também este domingo justamente para fazer esta festa. Já vale dizer também que em Roma, no Vaticano, hoje também é um dia especial, porque o Papa recentemente afirmou que podia haver ministérios leigos instituídos, nomeadamente leitores, acólitos e catequistas, como ministério, quer dizer, como uma forma, uma missão que se assume de modo estável. Então hoje também serão instituídos os primeiros ministérios, tanto de catequistas como de leitores, como de catequistas, de acólitos e de catequistas, de leigos. Normalmente este ministério é muito para em direção ao sacerdócio. Os seminaristas, antes de ser diáconos e depois padres, receberam estes ministérios. O Papa abriu também a leigos e leigas, para marcar justamente a importância da palavra de Deus no anúncio, na formação, no testemunho, para, no fundo, dar importância aos leigos e leigas para que tenham mais responsabilidade na Igreja e, nomeadamente, na evangelização. Já vinha acontecendo também, não era? Portanto, já havia leigos e leigas com essa possibilidade, portanto, de... Sim, mas não com o ministério instituído, quer dizer, no fundo é uma cerimónia em que a pessoa recebe aquele ministério, quer dizer, que se dedica de modo concreto àquela função. É verdade que já temos leigos e leigas que leem, que não catequecem. Sim. Mas agora no ministério instituído, portanto, algo assim, reforçar a importância. Implica também uma formação teológica prévia, mas o que o Papa quer é que haja cristãos e cristãs bem formados e capazes de depois poder ajudar os outros. Também existem os ministérios da palavra, por exemplo, era exatamente isso que me estava a referir, ministério da palavra. Podem fazer celebrações de domingo quando o presbítero não pode, mas o Papa, no fundo, quer dizer que isto é um modo mais solene de confiar essa missão, e pronto, é interessante. E no fundo é dizer que os leigos têm que ter cada vez mais importância, mas também têm que ter formação. Não pode ser só uma subjetividade, ou um amor assim, ou um desejo. Tem que ser concorrência de vida, com conhecimento teológico e doutrinal, e depois também com o testemunho de vida que se compromete com Cristo. Portanto, isso irá avançar com formações, não é? Nós estamos a ter a formação de ministros da palavra e das celebrações dominicais aos presbíteros e para a distribuição da comunhão. Temos um grupo de mais de 20 que estão formados agora em Candosa, ministrado pelo Diocese de Coimbra, em que o seu bispo até foi também professor. Mas pronto, agora, por exemplo, o Ministério do Catequista é a habilitação de um catequista para poder formar outros catequistas, e tem que estar preparado para isso. Nós aqui ainda não foi instituída na nossa diocese, ainda não sendo as normas próprias para atualizar estes ministérios laicais que o Papa instituiu. Hoje é a primeira vez que se faz em Roma, mas pronto, isso o que é que quer dizer? Que há de haver leigos bem preparados para terem uma voz ativa e importante na evangelização e na formação de outros cristãos. Portanto, é um momento também de esperança e de compromisso para que haja leigos, efetivamente, que possam opinar com conhecimento e com segurança e ajudar a Igreja, como povo de Deus, a caminhar e a desempenhar a sua missão no mundo. Muito bem, Sr. Padre, vamos então avançar e olhar mais precisamente então para a liturgia do próximo domingo, dia 23 de janeiro. Portanto, é o terceiro domingo do tempo comum. Estamos a seguir o ano C. A primeira leitura é a leitura do livro de Neemias, em que o sacerdote Esdras apresentou e trouxe o livro da lei de Deus e o explicou o seu sentido, e os levitas liam claro e distintamente e explicavam ao povo. Também ali foi consagrado o dia santo para o Senhor. Exatamente, é muito interessante, é o povo de Deus que regressa do exílio e chega a Jerusalém, vê Jerusalém destruída, vê que tem uma missão muito grande. Entretanto, encontraram o livro da lei, pegaram o livro da lei e convocaram toda a Assembleia. E é muito interessante porque foi lido o livro da lei fio a pavio. Foi ali uma manhã, toda a gente a escutar com muita solenidade. Então o sacerdote Esdras levou o livro, fizeram ali, a leitura diz de um modo muito bonito, né? Abençoou o povo, abriu o livro à vista de todos, todos se levantaram, Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu erguendo as mãos: amém, amém. Todos se prostraram por terra e adoraram o Senhor. Então diz, os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido. No fundo é o que também nós fazemos na Eucaristia, porque quem vai ler a leitura tem que ler clara e distintamente, ou seja, tem que se preparar bem. Às vezes há pessoas que vão ler as leituras e não as preparam. Não se devia fazer isso. A ler a leitura na igreja, na missa, a pessoa tem que preparar antes, tem que entender, tem que entrar no espírito, tem que sentir o que está a ler, para comunicar. Exatamente. A palavra de Deus se comunica. E era aqui um pouquinho isto. Então era ler clara e distintamente, é ler bem. E então o que é que aconteceu? Aconteceu algo muito especial. O povo de Deus ouvia a leitura da palavra e começou a chorar. Todo o povo chorava ao escutar a palavra de Deus. E porquê? Porque de repente diziam, Deus diz uma coisa, eu faço outra, por caminhos perdidos, não estou a cumprir a lei. Então sentiam essa dor profunda de, pronto, não estarem a ser fiéis à palavra do Senhor. Mas então o sacerdote diz isto, né? Hoje é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus, não vos entristeceis nem choreis. E disse, id para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Não vos entristeçais, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa fortaleza. Portanto, a ver, isto é muito interessante. Por um lado, a palavra de Deus faz chorar, porque eu não a cumpro. Mas, por outro lado, é motivo de profunda alegria, em que sou capaz, sou chamado a comunicar essa fé que recebi, a fazer festa, até dizer, comer bolos e bebidas doces, no fundo. Há uma coisa. E reparto com quem não tem. E quem não tem, que também faça festa. Portanto, esta dimensão social que a palavra de Deus nos conduz, uhum, e que todos somos chamados a viver com alegria, com arrependimento naquilo que quando é necessário, com alegria profunda porque Deus nos fala e está connosco, e fazendo festa com o irmão que é necessitado, podendo também repartir aquilo que eu tenho com aquilo que não tenho. Portanto, há uma dimensão comunitária da leitura da palavra de Deus que é muito importante. Que é o que acontece todos os domingos, não é? Na Eucaristia, portanto, todos se reúnem também para ouvir a palavra de Deus, e o domingo acaba por ser também um dia de festa para muitas famílias, não é? Exatamente, e então era também o convite. Quando vamos à missa, o momento das leituras é fundamental. A gente às vezes está um bocadinho distraído e a gente acaba a leitura, então o que é que nos diz a leitura? Pois, é verdade. Uma dessa outra lá responde. Portanto, é um momento importante porque é alimento da fé. A palavra de Deus é alimento para a vida. Então eu tenho que escutar a palavra, interiorizar a palavra, para depois viver a palavra. Quando eu faço isso, a vida transforma-se. E aí é que está a festa. A festa está justamente quando Deus tem o poder de transformar o meu sentir interior, a minha ação, o meu comportamento, o meu desejo, a minha esperança. Deixa que Deus entre em todas essas dimensões, então será a palavra de Deus motivo de real alegria, e também é sempre um convite à conversão, porque Deus é amor puro. Nós sempre estamos por caminhos onde o amor às vezes não está tão presente, e através dessa escuta da palavra de Deus, da meditação da palavra, podemos também renovarmos e viver o encontro com o Senhor. Exatamente, e acabar por sair de entrar-nos afastados, caminhos menos próprios. A seu padre, avançamos então para a segunda leitura, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nesta primeira leitura é comparado o corpo humano à Igreja, o corpo de Cristo, tal como diversos membros compõem um só corpo. Portanto, todos somos membros desse corpo de Cristo. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Exatamente, então São Paulo utiliza a imagem do corpo humano. No corpo humano tudo é fundamental, tanto a mão como o pé, como a cabeça, como o coração, como as mãos, como tudo é importante. Mas não todos os membros representam, fazem a mesma função. Um é mão e outro é pé. Um é boca e outro é cérebro, digamos assim. Portanto, no fundo, o que é que quer dizer? Que na Igreja todos somos importantes. Todos têm o seu lugar. Se eu não tiver um pé ou mover o pé, todo eu estou mal, diz o São Paulo. Portanto, todos somos importantes, todos temos uma missão a cumprir, o que não quer dizer que todos façam a mesma coisa. Agora está uma certa ideia de que para sermos iguais temos que fazer a mesma coisa, temos que fazer tudo iguais. Não, cada um tem que cumprir a sua missão. Mas nem todas estas funções, justamente São Paulo privilegia aquilo que às vezes não privilegiamos. Ele diz, uns são apóstolos, outros são profetas, outros são doutores, outros têm poder de fazer milagres, outros têm poder de curar, outros falam línguas, outros têm o dom de as interpretar. Dizia, mas de todas estas, o que é o mais importante? Pois para ele, dizia, os mais importantes são aqueles que justamente têm a ver com o dom de conhecer e anunciar a palavra de Deus. É mais importante anunciar a palavra de Deus que realizar um milagre. E nós às vezes fazemos as coisas ao contrário. Portanto, no tempo de São Paulo, e havia muitos carismas, são estes dons, esta função na comunidade, mas ele punha o acento não no governar, não no mandar, não no fazer sinais ou fazer curas, mas sim no anunciar a palavra de Deus. Por isso dizia, os mais importantes, os apóstolos, os profetas, os doutores. Doutores, entendia como aquele que conhece a palavra de Deus e depois a ensina. Portanto, São Paulo privilegia a função de ensinar a palavra de Deus. E é tudo isso também que nós queremos, no fundo, aprender a privilegiar. São Paulo diz que isso é mais importante escutar e anunciar a palavra de Deus do que receber o benefício de um milagre. Nós às vezes trocamos as voltas porque temos mais interesse pessoal no milagre, não é? E não tanto entendemos o poder da palavra de Deus e a força da fé, que é mais importante que esses milagres que possamos receber. Portanto, mas no fundo também está a dizer isso, que na Igreja todos somos importantes. Cada um faz a sua função, mas todos igualmente importantes, porque todos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é, portanto, e em Cristo todos somos um só. Portanto, um convite também para que nas nossas paróquias haja pessoas que queiram colaborar, queiram desempenhar funções voluntariamente, como um serviço, como uma dedicação, como oferenda a Cristo, para assim edificarmos a Igreja como comunidade de fiéis, comunidade de cristãos, como corpo vivo de Cristo, que no mundo é esperança, porque a sua única lei é a lei do amor. Todos precisamos de vivenciar, de experimentar e de comunicar esse amor de Deus aos irmãos. Portanto, todos temos que nos sentir membros desse único corpo, que é o corpo de Cristo. Seu Padre, já avançando então para o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. São Lucas refere que recebeu a palavra de Deus, ele que estudou e investigou atentamente tudo o que era relativo a Cristo, junto de Timóteo, transmitiu a Timóteo e a todos nós a mensagem, a vida de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, portanto, tudo de forma ordenada. Exatamente, até é o início do Evangelho de São Lucas, que até é muito interessante, até pode ler um pouquinho que é bonito. Já que muitos compreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram, os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-los para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Então, no fundo, o que é que ele está a dizer? Eu também fui investigar, fui ver, estudar bem o que é que aconteceu, que nos transmitiram. Portanto, primeiro, houve alguém que me transmitiu a fé. E agora fui analisar, investigar, e então depois ele conta o Evangelho de Jesus, é o único que conta os Evangelhos da infância, e depois a leitura segue no início da vida pública de Jesus, quando Jesus também entra na sinagoga, pega no rolo da lei e lê o que estava escrito. E a passagem é esta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, disse, e toda a gente estava a olhar para ele, então tem esta frase: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que é capaz de ouvir. Portanto, no fundo, Jesus é a atualização da palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, temos que a reinterpretar através de Cristo. Porque Cristo é que é o critério. Em Cristo cumpre-se toda a palavra de Deus. E nós, olhando para Cristo, podemos entender a palavra de Deus, e nomeadamente o Antigo Testamento. Quando, por exemplo, no Antigo Testamento aparecem leituras um bocadinho estranhas, em que Deus manda matar, ou que Deus parece que se vinga, ou escolhe um povo contra o outro. Há muitos casos assim difíceis, não é? Uhum. Mas aqui está o critério de solução. Portanto, o critério é Cristo, em Cristo é que se cumpre. Portanto, tudo que no Antigo Testamento está de acordo com o Evangelho é a parte autêntica. A outra é uma parte que marca que na evolução da revelação ainda não havia o conhecimento pleno. Portanto, não tem tanto peso aquele que diz que é preciso vingar-se do inimigo, como aquele que diz que o amor é o mais forte, que Deus vale a pena louvar a Deus, que a palavra de Deus merece todo o respeito e toda a adoração, e que na escuta da palavra é que nos vamos transformar. Portanto, porquê? Porque foi isso que Jesus disse. Portanto, Jesus é o critério de reinterpretação de toda a Sagrada Escritura. Isto ajuda-nos a aliviar muito o modo de ler o Antigo Testamento. Há uns escritores que diziam isso: ah, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Negativo. Não, é o mesmo. Só que é que no Antigo Testamento em muitas partes ainda não tinham entendido bem a Deus. Começavam, mas ainda não estavam bem. E há momentos em que estão bem. Como é que eu sei? Aquilo que coincide com Cristo. Porque em Cristo se cumpre toda a Escritura. Portanto, isso torna que a leitura do Antigo Testamento ou de toda a Bíblia nos seja muito mais simples, e eu tenha que entender tudo desde Cristo. Cristo é que me ajuda a reler o Antigo Testamento. E estas leituras que normalmente se põem ao domingo são passagens absolutamente claras do Antigo Testamento que falam de Cristo, que apontam a Cristo, que estão absolutamente corretas com aquilo que Cristo nos transmite. Quando diz, por exemplo, que Deus é Pai, que Deus ama, que Deus é como uma mãe que tem a sua criança ao colo, pois nós vemos que em Jesus é justamente o que eu venho dizer, que Deus é misericórdia, que Deus perdoa. Também diz no Antigo Testamento que Deus se vinga até a terceira ou quarta geração. Mas pronto, isso já foi ultrapassado. Jesus nunca falou nisso. Portanto, isso era, eles entendiam na altura de hoje que era pouquinho, não tinham entendido tudo. Em Cristo, não. Temos a toda a revelação do Senhor, e por isso todo o Antigo Testamento se deve reinterpretar à luz de Cristo. E Cristo é o critério de leitura do Antigo Testamento. Quando não coincide com Cristo, quer dizer que é uma etapa da revelação em que não se tinha ainda entendido tudo, mas que é o caminho que depois vai conduzir justamente ao Novo Testamento e à pessoa de Jesus. Muito bem. Seu Padre, olhamos então para a liturgia do próximo domingo. Hoje é sexta-feira e este é um programa com reposição no domingo às 10 da manhã. Domingo que é também o domingo da palavra. Seu Padre, estamos então a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança. Temos uma proposta musical para partilhar com quem nos escuta. Exatamente, e hoje recordei-me aquela canção que foi muito no ano passado, se divulgou muito, momentos difíceis. Andará tudo bem, né? Tudo vai ficar bem. Aliás, é um contributo de uns compositores portugueses, ainda cantemos em italiano e em inglês, dos Açores, que fizeram manifestar esta esperança de que a questão do Covid, que agora nos preocupa, há de ser vencida, há de ser ultrapassada. Então, e agora até porque também o Covid está aqui mais, também nos ronda, não é? Ronda por todo lado, não é? Nesta altura, já há várias pessoas com grupos da igreja e dizem: ah, também estou com o Covid, também estou com o Covid. Então pronto, olha, andará tudo bem, tudo vai ficar bem, vamos pôr aqui esperança. Teremos que passar por este momento difícil cumprindo bem as normas de segurança que nos são propostas, mas na certeza que seremos vencedores e que talvez até esta crise do Omicron nos ajude a ficarmos com mais segurança para o futuro. Então, digamos que temos agora um tempo exigente, que até coincide com as eleições, mas exigente, vamos superá-lo nessa esperança de que tudo vai ficar. Seu Padre, vamos então ficar com a sua sugestão musical. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. The coronavirus is, they don't have the permits. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. Everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. É de facto um tema reconfortante que nos transmite também muita esperança, um tema que também surgiu no âmbito, no auge da pandemia. Seu Padre, muito obrigada. É bom terminarmos assim o nosso programa das Palavras de Esperança. Muito bem, então uma boa semana a todos. Temos um tempo que nos aponta uma primavera precoce, parece que vem-nos o tempo. É verdade. As alterações climáticas estão a funcionar. Pronto, venha também um pouquinho de chuva, também nos faria bem. Mas pronto, um bom fim de semana, uma boa semana para todos. Seu Padre, só então aqui também um minutinho para fazermos aqui algumas alusões, sobretudo agradecer a quem nos seguiu, em particular no Facebook da Rádio Boa Nova, e que partilharam algumas mensagens connosco. Constantino Fonseca, que disse que este foi um bom momento de formação eucarística, agradece também por este programa. A Maria Albina Marques também considera muito interessante este esmiuçar das leituras, depois também outras manifestações de Fernando Patrício, Maria Albina Marques, como dissemos também, também Fernando Cunha, a própria unidade paroquial de Oliveira do Hospital, e também Marta Vieira, coordenadora da Catequese de Oliveira do Hospital. Os nossos agradecimentos também a quem esteve connosco a fazer-nos companhia. Seu Padre, marcamos encontro num próximo programa. Muito bem. Então, tudo bom para si e para todos os nossos ouvintes. Isso mesmo, muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Foi o programa com o seu padre António Loureiro, nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, com reposição no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.